É bom estarmos reunidos na casa do Senhor, louvando o seu santo nome. Isso é glorioso. Nós temos que agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu de podermos nos reunir e adorar o seu santo nome em espírito e verdade. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a carta do David desse mês. As cópias tem aí, né, Luciana? Depois vocês podem pegar com a Karina. É profecia outra vez, continua sendo mais um pedaço de profecia do que o Senhor tem falado para nós, igreja. Tá certo? Quando Deus fala, quando Ele dá uma profecia, Ele está falando para a igreja, eu sou igreja, você é igreja, amém? Então, é para nós. E o Senhor está incentivando a jejuar. Ele continua, hein? 3 meses. Ele continua ainda incentivando a jejuar. Então, o David faz assim uma explicação do que é a vida no espírito, uma vida espiritual, uma vida carnal. Qual é, então, o efeito que a carne tem na nossa vida? E, afinal, o que é carne, né? Já que ela é tão forte, como controlá-la? O que que a Bíblia diz de carne, né? Carne é aquela parte da nossa natureza onde se deixa ser levada pelo pecado. Tá? Aquela parte da nossa natureza que anda, quer andar desse jeito, quer, sabe, recebe todo o jugo de Satanás. Então, isso é carne. A Bíblia diz que isso é carne. E se nós não fizermos exatamente como a Bíblia diz, porque a palavra de Deus é bem clara, está bem explicado, tudo que é para nós fazermos, para que a carne não venha nos derrubar, uma vez que nós já nascemos de novo, e principalmente quem quer servir a Deus, quem tem ministério. Porque nós já ouvimos casos, ou alguém já até pode ter presenciado, ou lido, de ministros, né, com muita unção, muito poder, que caíram, pecaram. Quando diz cair é pecar, né, irmão? Saíram da visão de Deus, por causa da carnalidade. E isso é muito triste. Isso é muito triste, justamente porque não está usando uma chave poderosa que Deus deixou para nós, que ensinou como cortar isso, que é o jejum. Então, vamos ver em Romanos 6, versículo 12. Vamos começar por aí. Como nós temos essa área da nossa vida, que nós temos que... Romanos 6, versículo 12. Como nós temos que... também fazer alguma coisa por essa área da nossa vida, para que nós possamos deixar que o nosso espírito seja guiado por Deus e o nosso espírito venha nos dominar, não a parte carnal, o pecado, tá certo? E os cristãos estão, sabe, muito mal instruídos com relação ao jejum. Então, as pessoas não sabem muitas vezes por que elas estão jejuando, porque elas pensam que o jejum move Deus. O jejum não move Deus. Deus não está parado em lugar nenhum. É isso que nós temos que entender. Por acaso Deus tem algum empecilho? Não. Aliás, o empecilho que Deus tem somos nós. Tá? Então, Ele não pode agir por isso. Não é que o jejum moveu Deus, irmãos. Absolutamente. O jejum operou na nossa área carnal, que é só ali que Ele age, para que o espírito fique livre. Para que o pecado não fique dominando, sabe, a nossa vida, em vez de ser toda a instrução, toda a vida de Deus que está em nós. Amém? Então veja o que Paulo fala em Romanos 6, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então a carne é algo muito forte. Tá? É isso aí que ele está falando. De maneira que obedeçais às suas paixões. Quer dizer, o desejo, aquela paixão. Não deixe isso reinar. É bem claro. Nós temos que botar pressão na carne. Tá certo? Então, nós podemos ver que existem na nossa vida duas partes que são bem distintas. A parte espiritual e a parte carnal. Na parte espiritual já tem algo feito. Já está feito. Quando nós nascemos de novo, nós já recebemos tudo feito de Deus na nossa parte espiritual. O nosso espírito nasceu para Deus. Então, isso nós vamos poder começar a ver em 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ver aqui. essa parte espiritual. Nós vamos ver três versículos. Versículo 21 do capítulo 5. Não, mas não tem, né? Não, tem sim aqui. É, isso mesmo. Olha aqui. Eu estava olhando o capítulo errado. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, no nosso espírito, quando nós nascemos de novo, ele está querendo dizer o quê? Que foi feita a justiça de Deus. Nós já temos a justiça de Deus na nossa vida quando nascemos de novo. Então, essa área já está feita quando nascemos de novo. Em Efésios, ele diz que nós estamos sentados em lugares celestiais com Cristo Jesus. Vamos ver lá em Efésios, capítulo 2. Capítulo 2. Então, nós fomos feitos justiça, tá certo? Já foi feita a justiça na nossa vida. Aleluia. Versículo 6. E juntamente com ele, Jesus, capítulo 2 de Efésios, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Duas coisas já. Nascemos de novo, nós adquirimos a justiça. Isso Deus fez. Deus nos colocou, imagina que nós estamos sentados em lugares celestiais com Cristo Jesus. Espiritualmente nós estamos, irmãos. Por isso que nós temos que deixar que a nossa vida espiritual cresça e ela que reine e domine a nossa vida agora. Porque nós estamos sentados em lugares celestiais, junto com Jesus, e nós já fomos feitos justiça. A justiça já foi feita. E tem mais alguma coisa em Colossenses capítulo 2. Vamos ler, mais pra frente um pouquinho. Colossenses, capítulo 2, versículo 10. Amém? Capítulo 2, versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Quer dizer que em Jesus nós já somos completos. Já está tudo feito. É completo. Tudo já está feito. Quer aperfeiçoado, quer dizer, está completo. Amém? Então, na nossa vida espiritual, nós observamos que foi feita a justiça, né? Nós estamos sentados em lugares celestiais e em Cristo Jesus estamos completos. Então, está tudo bem na vida espiritual. O espírito está bem, irmãos, mas a carne não está. Tá certo? Existe algo. Então, por exemplo, no plano de Deus, ele nos colocou num lugar com ele, mas como nós estamos ainda aqui e recebemos esse corpo de Adão, esse corpo que nos veste agora para andar aqui na terra, é um corpo que nós recebemos de Adão, aonde o pecado está, então nós precisamos colocar isso para a morte, para que seja feito aquilo, ou seja, o plano de Deus seja executado na nossa vida, em cada vida, a visão de Deus. Então, são duas partes distintas a nossa vida, tá entendendo? Enquanto estamos aqui na terra, a parte espiritual, que já está tudo feito, já foi feita a justiça, está tudo completo em Cristo Jesus. Mas a parte carnal não está. Amém? Isso nós vamos ver lá em Romanos, capítulo... Deixa eu ver se aqui em Romanos... Capítulo 8 de Romanos. Deixa eu ver se nós já vamos começar por lá. Né, nós vamos ter que passear, ver alguns versículos aqui, para nós podermos entender o que é a carne e o que é a vida espiritual. Diz assim, olha, se porém Cristo... Ah, versículo 10. É porque lá em Colossenses nós estávamos em versículo 10 aqui também. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, o que ele quer dizer aqui? Existem duas coisas aqui. A parte espiritual, é o que eu vinha dizendo, e a parte carnal, tá certo? A primeira parte do versículo, ele está falando da parte carnal, da carne. A segunda parte, ele está falando do Espírito. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. O Senhor não fez justiça na nossa vida, nós não acabamos de ver? Então, a primeira parte é isso. Nós recebemos de Deus a vida de Deus que se chama Zoe. Nós entramos nesse lugar em Deus, que é o que está escrito em Efésios, que nós estamos assentados em lugares celestiais com Cristo, que é a vida de Deus. Leia de novo, presta atenção. A parte final. Mas o Espírito é vida. A vida de Deus está em nós, que se chama Zoe, por causa da justiça que Deus fez. A justiça é espiritual, irmãos. O nosso espírito era morto, nós não podíamos ter relacionamento com Deus algum. Íntimo, não. Não havia isso desde Adão. Então ele diz que nós recebemos vida. Ele não está falando vivos. Não está escrito na Bíblia vivos. Por quê? Porque ele está falando justamente da parte espiritual. Porque nós precisamos saber que as pessoas que estão no inferno, elas estão vivas. Não é vida, vivas. Entende isso? Pessoas que estão andando aí para a rua, para cima e para baixo, que não aceitaram Jesus, elas estão vivendo de acordo com o mundo, mas elas não têm vida. Vida com Deus, não. Então, é isso que ele está falando agora da vida espiritual. As pessoas que estão no inferno, elas estão vivas, mas elas estão mortas para Deus. Você sabia que as pessoas no inferno têm consciência? Elas sabem o que elas estão fazendo lá. Elas sabem por que estão sofrendo eternamente. Elas sabem que para estarem lá, elas não seguiram o Senhor Jesus. Isso é horrível, não é? Levaram a vida de uma maneira irregular, de uma maneira que não foi o que a palavra de Deus diz. Então, não é a vida Zoe que nós temos no nosso espírito. Nós sabemos que estamos aqui agora, na igreja, sentados, é de noite. E lá no inferno, nesta mesma hora, eles sabem o que eles estão fazendo. E o porquê eles estão lá. Não é interessante saber isso? É muito interessante, porque as pessoas pensam que morre e acabou lá no caixão, no cemitério. Não acabou. Aquilo lá é o nosso corpo, não é? Que é igual uma roupa velha que você não quer mais, joga no lixo. Amém, irmãos? Essa vida que ele está falando aqui, mas o Espírito é vida, é a vida de Deus, Zoe, colocada em nós. O começo do versículo, então. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Deus declarou morte para o corpo carnal, para a carne, para que nós pudéssemos ter vida. E isso, quando ele diz aqui, olha, Cristo está em vós e o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, Deus assim declarou para que a vida dele estivesse em nós e o pecado, então, fosse tirado de nós. Não é mais o pecado que reina, o espírito morto e a parte carnal, mas é agora o espírito que reina, a vida espiritual, tá certo? Então, como, o que fazer, irmãos, para fazer esta transformação, essa mudança da agora a carne ficar submissa ao espírito? É o jejum. Esta chave é poderosa, tá? É essa chave que vai tirar toda a barreira nossa com a vida espiritual, porque existe uma barreira invisível entre nós, essa carne, toda a nossa parte carnal, com aquilo que Deus tem para nós. Você já viu que chega uma hora da sua vida que você pode orar, morrer de orar, fazer coisas e não conseguir resposta? Por quê? Porque a sua fé não atingiu aquele ponto que você precisaria para ter a resposta. Não é que Deus é ruim e não quer te atender. Você não tem condição de receber com a sua fé o que você precisa. Então, o que as pessoas fazem? Elas criam métodos, jeitos de buscarem solução para aquelas coisas que não estão sendo abençoadas, vinda por Deus a solução, e pensam que Deus ainda assim está abençoando e não está. É um engano. Então, para que a carne não se torne um empecilho para a resposta daquilo que Deus dá, é preciso o jejum. Assim como para a edificação do Espírito, nós precisamos da oração em línguas, precisamos de orar em línguas. É necessário orar em línguas, para que o Espírito, a vida espiritual, cresça. Assim como o jejum é necessário para fazer morrer a carne, para tirar todos então, os desejos carnais. O jejum é mortificação para a carne. O David até dá um exemplo assim. Faça então, imagine um jejum de 6 meses de água. A sua carne nunca mais vai te dar problemas. Por quê? Ela vai estar enterrada lá, morta, e o seu espírito vai estar no céu. Mas não precisamos fazer um jejum tão drástico, a ponto, né? Nós temos só que matar a nossa carne para ela não atrapalhar a vida espiritual aqui, agora. Entendeu agora? Só para não atrapalhar a vida. Então, você pode fazer jejum 3 dias, como vai valer a mesma coisa que os 6 meses sem água. Como jejum periódico, vamos dizer, você faz um período de jejum, um dia sim, dois não, um sim, um não ou mais. Você pode fazer assim. Você pode fazer um jejum só de líquidos, frutas. É a mesma coisa que você fizer 6 meses de jejum a ponto de morrer, né? De modo que a sua... aonde está a pior coisa para você botar pressão na carne? É a comida, para ela. Se você tirar a comida da carne... é onde ela vai gemer mais. Sim ou não? Sim. Todo mundo sabe o que é, porque senão estava todo mundo jejuando direto. Que é difícil, mas se você botar pressão nisso, você vai começar a mortificar a sua carne. Então, meus irmãos, não tem nada a ver que o jejum tem que ser espiritual. Que jeito? Porque é espiritual, o jejum não é espírito, é carne. É independente nesta hora. O jejum é uma chave só para a carne. A oração em línguas é uma chave para o seu espírito, para fazer o seu espírito crescer, para te edificar. Entende? Então, existem duas coisas que nós temos que lidar agora. Agora! Vamos ver 2 Coríntios, então, capítulo 5. Quer ver? Vamos lá, no 2 Coríntios. Pode ser que a gente volte aqui ainda. Mas esse versículo ficou explicado, agora quando você lê, você já vai saber. 2 Coríntios, capítulo 5, acho que é versículo 2 Coríntios, capítulo 5, deixa eu ver se é... Não, 15, que 5? 15. Nem é 15, então é 1 Coríntios. Deixa eu ver aqui. É, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51, 52 e 53. 1 Coríntios. Tá certo? Vejam só. Agora nós vamos ver bem o que, que vai acontecer com a nossa carne depois. Depois, quando essa carne for transformada, mas ainda ela não é, então ela precisa de jejum. Vamos ver aqui, versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, ele quer dizer o quê? Isso, quando for aquele momento que nós formos para o céu, é aí que vai haver, então, a completa ressurreição dos nossos corpos. Eles vão ser transformados de corruptíveis para incorruptíveis. Mas, enquanto isso não acontece, ele é um problema para nós, irmãos. Ele é um sério problema. Porque Satanás coloca em nós um jugo. E é através da carne. Que jugo é esse? Se nós não pusermos para a morte a carne, se não pusermos ela para mortificação. Qual é? Por exemplo, medo, tormento, não é isso que ele põe? E ele põe as tentações do pecado. Esse é o jugo que ele coloca em nós. Na carne. Então, para que nós tenhamos força para não mais... obedecermos a esses apetites carnais, nós temos que jejuar. Entendeu porque é preciso jejuar? Ninguém é bonzão, não. Ninguém. Quem quiser servir a Deus, principalmente, quem quiser servir a Deus, tem que colocar a carne em constante pressão. Que pressão? Jejum. Esta é a chave que Deus nos deu para nós podermos viver aqui numa unção, aonde nós vamos poder crescer e servir ao Senhor mais e mais até o fim. Caso contrário, nós vamos ver o que já aconteceu e ainda acontece com ministros que vão muito bem, que estão, né, sendo assim um canal de Deus abençoado e de repente caem, pecam por causa da carne. Então isso é muito sério. E as pessoas que vão jejuando, elas vão acabar percebendo que coisas antigas que não eram resolvidas, de repente começam a serem resolvidas. Por quê? Será que Deus ficou com dó porque você jejuou muito, passou fome e tal? Não, é porque você começou a crescer espiritualmente e a sua fé começou a crescer e a sua carne não atrapalhou mais para você receber de Deus o milagre que você precisa. Irmãos, vocês sabem quantos líderes religiosos jejuaram? Não digo líderes que servem ao Senhor Jesus, eu disse religiosos. Gandhi, Buda. O David sempre fala do Buda e dá risada, mas será que ele jejuava com aquele barrigão? Não parecia tanto. Acho que não. Mas Gandhi, sabemos que fazia muito jejum. Essas pessoas, quanto mais jejum elas faziam, e hoje quem ainda é um líder religioso e faz desse tipo, né? E faz jejum, eles adquirem mais demônios. Eles têm mais poder. Vocês não sabem? Sabem. Que a pessoa quando quer ter poder, quando vão para esses lugares aí, né? Essas religiões que eles vão, eles fazem muito jejum, essas seitas, para terem demônios. Poder, para ter mais. O diabo sabe que isso funciona. E por que nós, cristãos, não vamos fazer jejum para termos mais o Espírito Santo? Poder chegarmos mais perto, próximos de Deus. O que é que nos afasta de Deus, irmãos? É a nossa carne, os nossos pecados. Então, se você começar a orar em línguas e você começar a jejuar, você vai começar a ser uma pessoa diferente. A sua visão vai mudar completamente e você vai começar a entrar na de Deus. Você vai começar a ter a fé que você precisa para as respostas das suas orações. Não vai fazer 6 meses de jejum, água que você morre. Nós não estamos afim de ir no seu enterro. Nós queremos ver a glória de Deus brilhar na sua vida aqui. Começar já, porque depois lá vai ser mesmo. Tá certo? Então vamos quebrar a carnalidade agora, jejuando. Não tem nada de difícil. Se o médico falar para você, olha, você vai ter que fazer um exame, você vai ter que chegar aqui em jejum, você vai chegar 6 horas da tarde, você vai ter que estar 24 horas em jejum, bababá, você faz ou não? Então, o que é que você não faz para você ter saúde física, inclusive? Porque se você começar a jejuar direito, você sabe que o seu físico vai ficar saudável, porque vai começar a eliminar toxinas e etc. Entende? Quando você está doente, que você vai no médico, o que ele faz? Olha, eu vou receitar aqui uma dieta, você aí vai ficar sarado. Você não come mais isso, nem aquilo, não, jejum. Tá vendo como isso é forte, irmãos? Isso é muito forte. Comece a jejuar amanhã para você ver se a sua carne vai gritar ou não. Mas ela vai espernear tanto, porque é o que ela não quer é que tire os alimentos. Ela não quer, então é por aí que tem que começar. Entendeu? Daí o seu espírito começa a se fortalecer, porque você vai orar, continuar orando, o seu espírito começa a fortalecer, o jejum já não passa a ser aquela coisa tão pesada, tão forte, como no primeiro dia, no segundo. Quando eu comecei a jejuar mais, porque já faz um bom tempo que eu faço esse jejum periódico, toda semana, mas até quando? Até o dia que eu existi aqui nessa terra. Eu determinei isso. E eu sei que isso é bom e é necessário. Né? Mas isso não quer dizer nada que se eu resolver quebrar um dia, isso não quer dizer nada. Entendeu? Porque não é a comida que me controla, eu que controlo a comida. Tá? Assim como não é o dinheiro que me controla, mas eu que controlo o dinheiro. Essas coisas vão por aí, conforme o nosso espírito vai crescendo. E nós vamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, quando eu comecei a fazer jejum assim, periódico e semanal, fui aumentando os dias, Deus começou a lidar nas áreas, sabe, áreas mais profundas da minha vida. Todos têm isso. E foi então quando eu passei assim pelos momentos mais difíceis da minha vida. Eu ainda fico muito em casa, mas naqueles dias eu fiquei muito mais. Muito mais. Foi quando eu não aceitava convite para nada. Eu não aceitava porque aquele processo era contínuo, dia e noite, de muita cura dentro de mim, muito ajuste. Que tinha horas que eu sentia a morte, eu sentia assim, como se eu tivesse, parece que é agora que eu vou morrer. Mas eram os galhos que estavam sendo podados. Porque Jesus falou, olha, se essa árvore não der fruto, precisa podar para que ela... Se tiver dando, ainda precisa podar para ter muito mais. Então... Aquilo vinha, assim, eu passei mais de um ano. Todos os dias eu tinha aquilo. Eu não sabia que horas que aquilo, eu ia sentir aquilo. Eu tinha que ficar orando. Eu tinha que ficar orando para Deus poder me transformar. Não é fácil, mas é necessário. Nós nascemos de uma maneira corrupta, irmãos. O pecado. Nós adquirimos o corpo de Adão. A morte espiritual. E graças a Deus que Jesus veio e nos deu a vida espiritual. Agora, para andar espiritualmente, nós temos que botar para morrer isso. Mas vocês estão olhando para mim, eu não morri, eu não fui para o caixão. Mas é aquilo tudo que tem dentro de uma pessoa que precisa morrer. Não estou dizendo que morreu tudo, mas olha, o piorzão já morreu. Eu sentia morte. Eu falo assim, acho que é agora. Eu acho que é agora, porque é quando vinha aquilo, é uma coisa, eu não sei explicar o que é. Mas Deus nunca vai te desamparar e nem você vai pensar que você está ficando louca. Você sabe o que está acontecendo com você. Jamais Deus poderia agir naquelas áreas da minha vida se eu não estivesse chegado espiritualmente naquele ponto e estivesse pronta para Ele mexer na podridão da minha vida, no desajuste da minha vida. E cada um aqui tem isso. Todas as pessoas têm isso. Precisa deixar Deus mexer. É um momento que você não quer se olhar para você porque você vê você diante de Jesus. É o que o apóstolo João diz na primeira carta. Olha, para nós não sairmos envergonhados da presença de Jesus naquele dia, no dia do julgamento, o dia que será o dia do Senhor. Então era aquele mal-estar como se fosse o dia do julgamento. Eu na presença de Deus. Isso foi mais de um ano. Todos os dias, todos os dias, todos os dias eu tinha aquilo. Todos os dias. Todos os dias. Eu só orava. Eu só oro hoje. Mas hoje eu oro diferente. Hoje, de repente, fala, ai, será que aquele negócio vem? Não, não vem mais. Acabou. Porque aquela tora daquele galho que estava errado na minha vida, Jesus tirou. Para eu poder caminhar espiritualmente, irmãos. Para eu não me corromper, né, no meio do caminho. Diante daquilo tudo que Deus já começou a fazer na minha vida para servi-lo. Entende? Então, a carne tem que morrer. Você quer servir a Deus? Você pode, meu filho, começar a orar. Mas eu nunca deixei de fazer meu serviço. Nunca ninguém nem viu e nem soube que eu estava passando por aquilo. Porque isso é coisa interna, mas não desequilibra. Se Jesus fosse mexer naquilo, antes eu estaria desequilibrada ou morta. Mas Deus não é louco. Como é que ele vai restaurar a sua vida se ele não começar por um lado, por outro? Se ele começar a mexer inteirinho, cai toda a estrutura, pois está tudo podre. Pensa numa casa. Uma casa de 200 anos aí, que ficou fechada. Aí você chega lá, está tudo podre, não precisa arrumar tudo. Mas você já vai com pica, então derruba as paredes, acaba com tudo, vamos fazer alicerce novo, acabou. Não, você vai restaurar. Porque você quer manter aquilo. É aquela casa. Vamos restaurar para ficar até melhor. Então você vai com cuidado, você vai restaurar pintura, você vai restaurar, sei lá, coisas que foram entalhadas. É uma restauração que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, irmãos. E eu louvo a Deus que eu posso passar essa experiência para você. Eu sei o que eu estou pregando aqui hoje. Porque eu vivi e vivo. Agora é de uma maneira mais suave, porque o pior já foi. O pior já foi. É por isso que naqueles momentos eu não ia em lugar nenhum. Podia morrer de me convidar, eu não tinha condição espiritual. Porque o Senhor estava tratando da minha vida espiritual. Até que um dia aquilo parou, depois parece que veio um pouquinho, mas aí de repente aquele pior já foi. Então, por que você não começa a jejuar? Não mata, não, fisicamente, mata sim o pecado. Mata toda aquela destruição que está na alma, aonde o diabo tem acesso livre para destruir qualquer vida. Então, o Senhor diz aqui que a ressurreição, olha, os nossos corpos vão ressurretos, tá certo? Transformados, né, de corrupto para incorrupto naquele dia no soar da trombeta. Naquele momento nós vamos perder isso que nós temos hoje. Então, a partir daí nós não vamos ter mais problema com Deus. Ou seja, Deus não vai ter mais problema conosco. Porque nós vamos estar lá livres na presença de Deus eternamente, servindo o Senhor no céu. Mas é glorioso servir o Senhor aqui, onde a sua carne está embaixo do seu espírito. Então vamos ver Mateus agora, nem vamos voltar lá. Vamos ver Mateus 17. É tudo isso que ele está falando na carta. A hora que você for ler lá, você vai assim, ah, já entendi, já sei que é isso. Tá? Que é a cura de um jovem possesso. Lembra que eles estavam cheios de poder? Depois você pode ler aqui, né? Eles foram lá. Nossa, viram Jesus transfigurado, fizeram, Senhor, vamos ficar aqui, fazer uma tenda, Pedro naquele, bom, desceram do monte, e antes disso eles já tinham ido, lembra quando Jesus falou, ó, de dois em dois vão para todos os lugares, cidade, cidade, vila, vila, liberta, anuncia o reino, e eles vieram, Senhor, nós expulsamos demônios em seu nome, Jesus falou, ah, tô alegre que vocês expulsaram demônios, que ótimo, mas o melhor de tudo é que o seu nome está escrito no livro da vida. Então eles estavam empolgados com o poder que Jesus deu para eles e tal, mas é isso que aparece esse caso, o menino lunático, né? Aquele que o diabo derrubava ele no chão, ele ficava espumando em convulsão, e já há tanto tempo o pai estava já desgostoso, cansado com aquilo, trouxe o menino para os discípulos. Mas aqui diz que eles não conseguiram expulsar esse menino. E aí nisso Jesus chega e então liberta o menino com uma palavra. E assim foi. Então, os discípulos no versículo 20 diz. Não, versículo 19. Então os discípulos aproximando de Jesus perguntaram em particular, por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Há traduções que diz por causa da falta de fé. Irmão, é a mesma coisa. Pequenez e falta é a mesma coisa, porque pequenez não move montes. Fé pequena não move. Você não consegue resposta para a sua oração. Porque veja aqui, olha, no mesmo versículo. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passai daqui para acolá, e ele passará. E nada vos será impossível. Se você tiver fé, ele não falou se você tiver fé pequena, amém? Ele falou se você tiver a fé igual ao grão de mostarda, mas você me pergunta, mas o grão de mostarda não é o menor grão? É, mas dentro dele, ele tem já toda a imagem da maior árvore. Entendeu? É esta imagem que é Cristo Jesus que tem que estar em nós, que é a grande fé. Para nós podermos falar, sai daqui, lanche para o mar e... Então, aquilo, obedecer, aquele mal e ter a resposta. Mas Jesus diz, então, Jesus jamais vai falar algo que não deu certo na nossa vida sem dizer o porquê, sem ensinar. Ele acaba de ensinar aqui, ó. Mas esta casta não se expele senão por meio de? E? Ah. Que casta, irmãos? O diabo lunático? O diabo lunático? O diabo que fazia o menino espumar? Qual casta? Hã? Da fé pequena. Sim, da falta de fé. Morou agora? Olha, é uma sutileza tão grande a falta de fé? Qual foi? É uma sutileza tão grande esta falta de fé que nós às vezes não percebemos e pensamos que Deus não quer agir ou nós arrumamos um jeito pessoal para solucionar os nossos problemas pensando que Deus está envolvido nisso. É sutil. O diabo, ele traz um jugo para que nós, por causa da carne, não tenhamos a fé para termos as respostas de todas as nossas orações. Então, é necessário jejuar. Esta é uma chave e nós podemos confirmar esta chave. Agora vou terminar mesmo, tá? 2 Coríntios. Não, até que eu não demorei tanto, irmãos. É que é véspera de feriado, vocês estão ansiosos? É que esse assunto, né, precisa falar bastante para a gente poder assimilar. 10, né? Versículo, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir a fortaleza, amém? Anulando nossos sofismas. Fortaleza, irmão. Que fortaleza? Aquela de eu orar e não ter resposta. Por quê? Porque eu sou menos que os outros? Porque Deus faz acepção de pessoas? Não, porque eu não tenho a fé adequada para ter a resposta da oração. Então, esta arma, uma delas, é jejum. Estão animados a fazer jejum, irmãos? Ah, tem que fazer, é para o seu bem. É para o seu bem, para a sua vida melhorar. Para o diabo não ter domínio sobre a sua vida. Te enrolar, tá? Para que ele não coloque um jugo na sua vida. Mas para que você viva na unção do Senhor. Então eu vou ler aqui deixa eu ver se é isso aqui. Na profecia, o que, que Jesus fala. Depois vocês vão receber hoje a carta. É isso aqui mesmo. Diz assim o Senhor no dia 26 de setembro de 2004. No período que se aproxima, como antes, estou lhes chamando para o jejum, diz o Senhor. Então se entregue a esta chave. Pois há casos que eu preciso parar, coisas que eu preciso parar e coisas que precisam ganhar velocidade. Coisas, você sabe, da carnalidade, né? E o espírito para Deus poder agir. Portanto, estou lhe chamando para períodos de jejum. Comece, irmãos, não é difícil. Você que tem ouvidos para ouvir, ouça e meça isto dentro de você, obedecendo de acordo com o que eu lhe dou para fazer. É profecia, Deus falou. É bom fazer. Receba as instruções com graça, pois à medida que você se mortifica através do jejum, a minha graça e, de fato, a minha força se tornará a sua força. Você vai ter graça e força de Deus, conforme você jejua. Então, agrade-se desta tarefa, pois eu estou lhe chamando para estas coisas. Então, o David dá uma explicação. Em dezembro, sobre isso. Sobre a questão do jejum, a resposta é sim. É para fazer sim. É Deus falando com você. É o desejo dele que todos participem em jejum no primeiro trimestre deste ano. Bom, já foi, né? Então vamos começar agora. Vamos até julho. Que tal a gente fazer jejum, irmãos? Porque o David vai vir aqui para que você não seja empecilho para aquilo que Deus quer usá-lo para abençoar você. Você não tem algo que na tua vida precisa ser resolvido de anos? Ah, todo mundo tem. Então faça jejum. Comece. Você não vai morrer, não. Tá? Depois você lê melhor aqui a dica que ele dá. Faz suco e frutas. Faz um dia sim, um dia não. Ah, eu não aguento 2 dias. Faz hoje, amanhã não. Depois faz no outro. Faz 2 dias. Ah, faz assim. Mas vai fazendo. E ó, toda semana. Porque se você fizer, você pode fazer uma semana inteira. Daí o mês que vem você faz uma semana inteira. Se for fazer, então pode fazer assim. Ou um dia sim, um dia não. Mas não façam 6 meses, hein? Só água. Alto lá. quer fazer tão forte que daí fica forte o negócio. Olha, ao pôr sua carne em posição, Jesus está falando, para o que eu tenho para você de fato, seu espírito avançará com clareza. Você vai começar a ter clareza, discernimento das coisas. Respostas para as coisas da sua vida que você nunca nem teve. Oh, glória a Deus. Eu tomarei conta da resistência da carne. E você compensará por ouvir minha voz como nunca. Então prepare-se para as instruções neste ano que se aproxima. Prepare-se para as mudanças. Irmãos, é tempo de mudança, aleluia. Tem graça de Deus despejada. Chegou o momento das mudanças. Não é demais isso? Não, louvemos o Senhor. Depois você pega a carta e completa então o que eu não deixei de falar aqui com ela. Amém?